Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Levando a Vida Assim, disco de estreia do carioca Pena Firme. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados pela internet. Começamos com a faixa título que abre o disco, Levando a Vida Assim, de Pena Firme e Thiago Mocotó. Levando a vida assim, seguindo o curso natural. Às vezes bem, mas outras vezes mal. Tocando o meu tamborim, sambando no maior astral. Eu vou fazendo um grande carnaval. Eu vou levando a vida assim, seguindo o curso natural. Às vezes bem, mas outras vezes mal. Tocando o meu tamborim, sambando no maior astral. Eu vou fazendo um grande carnaval. Eu quero ver a vida ser levada na batida como num tambor. No breque, no batuque, no balanço solto da capoeira. Pra tudo que é parceiro, que é amigo, que é maneiro, eu dou maior valor. De que vale a vida se não for vivida assim dessa maneira? A série de discos que podem ser baixados, Baixe Legal, é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. Levando a Vida Assim, de Pena Firme, nos traz uma agradável escuta de um disco que surpreende pela maturidade de um disco de estreia de um jovem artista. Recheado de sambas e algumas aproximações com a música pop, o muito bem acabado disco conta com ótimos arranjos e com músicos de alto nível, como poderemos curtir na faixa Feijão com Arroz. Eu quero um pouco de mar, um pouco de terra, um pouco de amor, um pouco de solidão. Eu quero um pouco de paz, um pouco de guerra, um pouco distante, um pouco de colisão. Não tenho um bom salário ou limusine, nem tenho muita coisa pra te dar. Já basta um fusquinha em que eu buzine e possa te levar para qualquer lugar. Eu quero um pouco de mar, um pouco de terra, um pouco de amor, um pouco de solidão. Eu quero um pouco de paz, um pouco de guerra, um pouco distante, um pouco de colisão. Salário, limusine, nem tenho muita coisa pra te dar. Já basta um fusquinha em que eu buzine e possa te levar para qualquer lugar. Levando a Vida Assim foi gravado nos estúdios Base A, Umuarama e Ministério, no Rio de Janeiro, entre 2008 e 2010. Foi produzido pelo próprio Pena Firme e por Rodrigo Campelo. Um grande time de músicos participaram do disco, como Cássio Stepperson, Júnior Tostoi, José Arimateia e Sérgio Castanheira, para citar alguns. Os arranjos são assinados por Henrique Band, Luiz Barcelos e Thiago Silva. E o disco conta com participações especiais de Thiago Mocotó, Nina Virt e Benegão. Confiram a bela faixa Sonho Breve, com a participação da Nina Virt. Sonhei que vinha me encontrar, mostrar os seus disfarces, desnublar os seus espelhos, sussurrando os seus segredos, me contar os seus mistérios. Desfaz toda a cidade sem deixar suas pegadas. E agora fiquem com um trecho da ótima Um Corpo Só, com participação especial de Benegão. Dos subterrâneos até a luz do dia, meu amigo, se liga na vida. Se não tiver bom humor nessa vida, você define coisa atrás de comédia. confuso pelo dia a dia. Sem crédito nem regalia. Até a luz do dia. Sem flash nem fotografia. Um típico mundo que não sai em jornal. Batalha pela moradia. Artista é quem tem conta em dia. Você espera seu nome livrar. O SPC, o juízo final. Engenheiro, diarista, vagabundo, camelô, desempregado, contratante, patrão. Carpinteiro, manobrista, terapeuta, encanador, advogado, motoboy e ladrão. Tem pedreiro, jornalista, faxineiro, doutor. É da vida, lutador e doidão. Todo mundo junto e misturado. Quando a distância é de coração. O disco do dia de hoje traz Levando a Vida Assim. Disco lançado de forma independente pelo próprio artista. Esse disco pode ser baixado gratuitamente no site www.penafirme.wordpress.com. Pena com dois N's. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.